já chama Playboy. É ano novo, 1º de janeiro, tudo de novo. Perspectiva pra lutar e na vida vencer. Vamos brindar, comemorar, vamos beber. Pelos que forem e saúde, dos que ficaram. É só chegar aqui de bebida, o estoque tá lotado. O som no talo e a farinhada não termina cedo. Aperta a mão e abraça aqui, é tudo nosso nego. Pegamos a pista e amanhã é nós no litoral. Não tem perigo, vagabundo, vamos na moral. Quem pode curtir, aproveita o calor do verão. Enquanto pinga de suor, o humilde peão. Mesmo suor que no mercado molha a camiseta do auxiliar que em 12 horas enche as partilheiras. De chocolates coloridos a Páscoa chegou. Você brindou, comemorou e o carnaval passou. O verdadeiro sentido da Páscoa, quero saber se alguém sabe me dizer. Eu acho que deve ser o coelhinho orelhudo que deixa pegadas, marcado pelo chão de casa de madrugada, e escondendo pelos quartos cesta de delícia, ao mesmo tempo enriquecendo e armando milícia, soltando pelo no sofá, fugindo pelos fundos. Conto de fada, vagabundo, nunca foi meu mundo. Quando pivete da caixa roubei balas de goma, cheguei em casa, apanhei tanto até entrar em coma. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Melhor presente e o mais caro pra pessoa amada. Quanto vale seu amor, sua namorada? Agora é hora, sua chance para demonstrar. Nosso dia tá chegando, sempre vou te amar. Fosse assim, até eu comprava presente. Por onde anda o amor de antigamente? Amo a senhora, minha mãe, não importa o dia. E o calendário do sistema, não na minha vida. Muito obrigado, pai querido, por ter me adotado. Melhor presente para um pai é um verdadeiro abraço. Faça o mesmo, dê valor ao seu velho guerreiro. Jesus te ama e também ama o amor verdadeiro. Não espere dar teu cifrão, o mundo jaz no maligno. Não tem dia para um pai tá ao lado do filho. Só no 12 de outubro lembrar das crianças. Na maioria amargurada vivem à distância. Nem o presente do rico compra felicidade. A filha é triste, pois o pai tá sempre em viagem. Dentro do gueto, na favela, nem lembra esse dia. Não tem dia das crianças na periferia. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Campos verdes, manoeiros, jacigos cromados. Perpétuo sono daquele que vivo foi maltratado. Agora morto, sepultado, recebe visita. Morreu sozinho no hospital, lembrando a família. Depois de morto tem data, até choram sua perda. Marionete arrependidos, refém do sistema. Mesmo sistema que anuncia e faz propaganda. Do autorama e da boneca que fala e que anda. Confeccionado pelo símbolo vivo do Natal. Jesus Cristo, não Papai Noel, Santa Claus. É por linda, todo mundo comprando presente, comprando amor e nos problemas pondo panos quentes. Só não esquenta a Coca-Cola do velho Noel. Só não esquenta o pobre homem que dorme ao léu. Sem presente, sem Natal, Deus o livre da morte. Que por aqui, arroz com feijão, pra nós é sorte. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Mais um ano que passou, mó correria. Nem vi passar, já é ano novo. Tudo recomeçando, vai vendo. Não viu, é? Por que será? Então faz assim, ó. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Risque do calendário, os dias do sistema. Os dias do sistema.